Admiro Gulliver em suas viagens e aventuras, mas o gigante entre os pequenos daqui foi a ditadura. Vi o planeta crescer e o homem quis ser maior, mas como Sodoma e como Omar, Babida, Babilônia, tudo voltará ao pó. Nesta terra a maioria é um povo calado, como se fosse a banana devorando o macaco. Rendido no jogo, cercados no fogo, tentando apagá-lo com álcool. Mas nunca mais, depois de hoje, nunca mais. Cansei de ouvir que sou aquilo que como que sou. Tá demais, corruptos assombrem você de joelhos na fé. Esse é o contraste que nos cerca. Por mais que hajam placas, grifes, marcas, uma coisa é certa: você é de concreto e as vitrines são de vidro. Faça jus essa diferença seguindo firme, forte e vivo. Pense nas derrotas onde o dinheiro faltou. Agora lembre das vitórias que o dinheiro nunca comprou. As matas, o ouro, o céu e o ar, verde, amarelo, azul e branco. Nenhuma cor vai representar essa bandeira que eu levanto, porque não querem se importar. Se somos maiores em números e prantos, querem louvar a cega justiça que desfila em seus tamancos. Parece piada, vivemos de punhos erguidos ao mesmo tempo de mãos atadas, mas cumpriremos essa jornada. Confie no Senhor, o maior dos homens nos livrará dessa dor. Terra de gigantes, terra de gigantes. Pense, ouça, olhe. Encare-se que num gigante que engole, esperando que na vida você apenas implore. Não me devore. Terra de gigantes, terra de gigantes, terra de gigantes. Somos ratos suburbanos pondo pra correr os elefantes. Pois um coração contrito vale mais do que qualquer marfim. Pergunte ao rei Davi. Caiam os gigantes, fujam elefantes. Apaguem holofortes, aumente o som do alto-falante. Cessem torres, caiam muros, quebrem pernas, cara e tudo. Fecham portas largas, veja cego, ouça surdo. Cale-se falador, pare de andar andarilho. Admita que é pecador, pra ser pescador aperte o gatilho. E mate o eu, viva em Deus, recomece qualquer fim. Morra pro mundo, gritando não na terra do sim. Aranhas tecem e prendem na teia. Parece mel, mas é fel, e por trás do véu a noiva é feia. Inferno pros infernais, inverno pros de verão, externo pros da panela, interno pros de coração. Grandes ficarão pequenos, últimos serão primeiros. Enfermos, salvos, sarados e os curados eternos, enfermos. Loucura, mas creio, formigas maiores que elefantes. Grandes pequeninos na terra dos minúsculos gigantes. Terra de gigantes, terra de gigantes, terra de gigantes. Pense, ouça, olhe. Encare-se que num gigante que engole, esperando que na vida você aprenda.